aqui não há problemas sociais. Pouco te importa o que diz nos jornais. Se alguma coisa te aflige, enrolas tudo numa trip fish. E o mais se lixe, trip fish. E o mais se lixe, trip fish. E o mais se lixe, trip fish. Num saco cama safas-te do frio. Em Burmiche, Picadilho ou no Rocio. Se uma boleia te cruza o caminho, nem te interessa saber o destino. Se alguma coisa te aflige, enrolas tudo numa trip fish. E o mar se lixe, trip fish. E o mar se lixe, trip fish. E o mar se lixe, trip fish. Só há uma ambição: percorrer o Katmandu e o Ceilão. De qualquer speed vai enchendo a barriga, sempre a dizer que para ti não há espiga. Se alguma coisa te aflige, enrolas tudo numa trip fish. O mar se lixe, trip fish. O mar se lixe, trip fish. O mar se lixe, trip fish.